Passarelo 2228, chame Recife no 28, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288-260, 2228. No 972, solo os 28. Liga direita, táxi via Alfa Juliette para o portão 4. Juliette, por favor. 6908, oceano a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 05, direto Duna. Azul 6908, autorizado Elétrico X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado Elétrico X-Ray, reportará estabilizado 6908. Bravo, sinal ILS pista Cono Zero Azul 6908. Azul 6908, chama a torre frequência 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, 6908, boa noite. Caso 6908, ajuste na 095, autorizado pouso, pista no 0, o vento noite 0 grau 039. Autorizado pouso, pista no 0, azul 3520, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 0 no 5, vou direto Duna. 2015 Duna, excelente, obrigado, 3520. É 908, solo 23, libera a direita, prossegue Alfa Kilo, faz 3, possível 3 Lima, fica atento ao sinalizador. Libera a direita, prossegue Alfa Kilo, faz 3, 3 Lima,